Tarde Sertaneja. ZYK 679, Rádio Cultura de Taubaté. Uma emissora mantida pela Fundação Dom José Antônio do Couto, com os estúdios na Praça Barão do Rio Branco, número 30, Centro, Taubaté, São Paulo. Rádio Cultura, o som que toca o seu coração. Minuto de Misericórdia.